nossos filhos. Eu vim de lá, pequenininho. Vou decorrer, não tô sozinho. O rap não é questão do estilo, é... Cê tem que sentir no peito, mano. A guerra nas ruas que te consome, cê tem que começar a agir feito um homem. Escolha de qual lado seguir no microfone. Ninguém é seu cavalo, otário, para que montem. Cuidado com os homens da lei, querem te bater e te matar, eu sei. Não terá como se esconder, e quem abrir a porta pra te ajudar? Ninguém. E estará sozinho, não terá sua mãe pra ouvir seus gritos. Vai lembrar da época de quando era menino. Cê vive em estado de sítio, nas ruas usam até míssil. Granadas, metralhas, esquece o risco. Mortes à toa, contabilizo. Destroem famílias, não calculam os prejuízos. Polícia ou bandido, pra mãe pouco importa a direção. Isso aqui é uma guerra, meu querido. Eu vim de lá, vim de cá, vou pra onde cê não quer que eu vá. Vermelho GO, nós que tá espalhando a nós. Eu tô com a voz cross, tamo aí mais veloz. Solta o beat que é nós, nego flow quem produz. Tô com os meninos pra somar, já vou. Mais um canal só pra dobrar no flow. Aperta o play, cê vai saber quem sou. 4-4-4-4 diamantes é o gueto. Eu vim de lá, pequenininho. Vou decorrer, não tô sozinho. Cê tem que sentir no peito, mano. Então vê só, filhote de lobo desintocou. Devorando sem dó, quem já me atrasou? Os verdadeiros fiquem em pé, os falsos sempre cai. Conto nos dedos quem é quem já foi e quem vai. Sei que um espaço no rap na mão não vem de graça, se não fosse difícil também não tinha graça de fazer. Qualquer bico na rua ia dizer: e aí, chapa, eu sou MC e pra você? Saber onde chega. Sei que é difícil, mas pode ter certeza. Lá é meu vício, ha, vários moleque a cantar. Em cada esquina dirá, julguem se é boa ou má. Mas não sou eu quem fará, sua consciência estará tranquila pra se lembrar. O mesmo chão que cê pisa, um dia te engolirá. São vários malucos e com a minha família. Plato um rap, uma guerra a ser vencida. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Vou decorrer, não tô sozinho. Cê tem que sentir no peito, mano. Respeite o chão que pisar, desceu daquele lugar. Olha no meu olho quando me cumprimentar. Eu vim de lá, onde o vento é mais frio. Tudo é pôr no fio, perseverança é febril. MC é nóis, tio. Suor, batalha, quem vem bater não acha cara, vaza. O cenário cresce, logo é nossa casa. Logo é nossa casa, casa. Eu vim de lá, menino, crescido certo. No meio do fogo cruzado, o eco dos berros, certo. Tapa da mãe, eu dou com filho certo. Pra que amanhã eu não seja visto como um mau menino. Cadê os carrinhos de rolemã lá do decidão? Depois que o César se foi, tudo ficou caladão. O serão não cortou, mas só vinha cheião. Do céu forrado de pipa, num instante limpou. Lembranças más e boas, o bar os doces, ao invés da 12. Cadê as flores? Não vejo mais. Nós lá, se divertindo, correndo o tempo todo. Cadê o Naldo, o Beto, o Cadê e o Coco? Pulando cerca, catando ameixa e amora. Saí correndo com a boca preta, rindo até umas horas. No topo do meu mundo, esse lugar mora aqui. Tu que me recorda, o gueto tá aqui, não mora lá. Eu vim de lá, pequenininho. Vou decorrer, não tô sozinho. De me ajudar no meu caminho. A minha banca, somos os filhos. Eu vim de lá, pequenininho. Vou decorrer, não tô sozinho. O rap não é questão do estilo, é... Cê tem que sentir no peito, mano. Da onde cê veio, vai ficar preso à moda. E aí, tem que ser verdadeiro, cantar o que você é, não ficar de comédia. Da onde eu vim? Ha. Muitos esperam oportunidade e poucos tiveram.